poderoso, é emoção, é poderoso, é curtição. É Rubi sempre. Seria de sucesso. Muito mais. Era quarta-feira, dia 30 de maio. Exatamente.